Você diz que eu sou tudo pra você, razão do seu viver, o amor que você sempre quis. Diz que sou o ar que respira, verdade, mentira, eu não sei, eu só sei que são palavras, palavras, palavras, nada mais que simples palavras, palavras, palavras que o vento mais forte desfaz, mas que eu gosto tanto de ouvir, embora eu tenha que admitir que são palavras. Verdade, mentira, eu não sei, eu só sei que são palavras, palavras, palavras, nada mais que simples palavras, palavras, palavras que o vento mais forte desfaz, mas que eu gosto tanto de ouvir, embora eu tenha que admitir que são palavras.